nasce mato ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade a te amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã.